Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Muito boa noite, querido ouvinte da Rádio Mackenzie. Está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa de esporte, sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem está falando é Gabriel Tampellini e serei seu apresentador. Hoje aqui na bancada temos à minha esquerda Guilherme Souza. Boa noite, Gui. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampellini. Boa noite, caro ouvinte. Bom, meu destaque vai para a primeira vitória da Argentina na eliminatória contra a Colômbia fora de casa. À minha frente, Luciano Lourenço. Boa noite, Luciano. O que você traz pra gente pro programa hoje? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a vitória do Brasil sobre o Peru. E à minha direita, Marcos Veloso. Boa noite, Marcos. O que você traz pra gente? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. O meu destaque, aproveitando do Luciano, que é a seleção, vai pro Renato Augusto, que deu um jeito no meio-campo do Brasil ontem. E aqui ao meu lado, ele, Frederico Gutila. Boa noite, Fred. Qual é o seu destaque hoje? Boa noite, Tampellini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pro único grande de São Paulo que joga nesta quarta-feira, o Palmeiras. Bom, então vamos começar falando da seleção brasileira. Flavião, solta a nossa vinhetinha. Brasil! É, Brasil que jogou ontem contra o Peru e ganhou de 3-0, jogo em Salvador, na Fonte Nova. Gols de Douglas Costa, Renato Augusto, como trouxe o nosso destaque aqui o Marcos Veloso. E o último gol foi do Felipe Luiz. Gui, Brasil voltando com tudo, foi uma atuação que você já esperava ou o Brasil já melhorou um pouquinho? É, eu acho que o Brasil melhorou um pouco, sim. Acho que os dois jogos em casa o Brasil jogou bem. É, não foi aquele espetáculo e tal, mas já deu uma boa encorpada, vamos dizer. Acho que como o Marcos bem trouxe, o Renato Augusto, acho que foi fundamental. Deu uma arrombada no meio campo, se bem que eu acho um pouco injusto até eu comparar o Lucas Lima jogar na Argentina fora e o Renato Augusto jogar em casa contra o Peru, que é um adversário muito mais fraco. O Brasil acho que sofreu um pouco no primeiro tempo, principalmente, sofreu um pouco o ataque do Peru, mas acho que depois deu uma controlada no jogo. Acho que pra mim o destaque não foi nem Neymar, pra mim foram os dois pontos, vamos dizer, o do Willian na direita e o Douglas Costa na esquerda, revezando um pouco os lados. E jogaço ontem desses dois jogadores, principalmente do Willian, né, Luciano? É, o Willian, ele deu uma dinamicidade muito grande na questão do ataque, e como o Marquinhos já falou, o Renato Augusto, a gente não pode muito comparar com o Lucas Lima lá na Argentina, mas a gente percebe que ele conseguiu uma arrumada muito boa, principalmente se a gente pegar a transição que ele consegue fazer no meio campo para o ataque, eu achei que foi muito boa a atuação dele. E o entrosamento dele com o Elias também fez a diferença no jogo de ontem, foi bem visível. Teve até um momento que o Renato Augusto fez o que nenhum jogador da seleção vinha fazendo, ele deu uma bronca na zaga geral e mostrou que pode ser até um líder dentro de campo para a seleção também, do jeito que ele já faz no Corinthians. Falando em zaga, ontem uma zaga nova, né? Gil e Miranda, e não tomaram nenhum gol, receberam muitos elogios, lembrando que ontem três jogadores do Corinthians, dos quatro convocados, foram titulares, o Gil, o Elias e o Renato Augusto. Pra você, Fred, essa defesa é a ideal ou o Gil deu sorte que o Davi Luiz estava suspenso, pode entrar aí quem sabe o Thiago Silva, o próprio Davi Luiz quando voltar, o Marquinhos, o que você acha? Olha, na minha opinião essa defesa tá perto de ser a ideal. Eu acho que o Gil ainda não é o zagueiro certo para ficar como titular, mas ele obviamente se mostrou muito melhor do que o Davi Luiz. Davi Luiz no jogo contra a Argentina e até mesmo contra a Venezuela e contra a Colômbia. Colômbia? Chile. Chile, isso. O Davi Luiz se mostrou um jogador muito perdido na zaga. Na minha opinião, quem deveria voltar a ser convocado é o Marquinhos. Vem fazendo uma boa temporada pelo Paris Saint-Germain, junto com o Thiago Silva, nem o Davi Luiz é titular direito lá no Paris Saint-Germain. Então acho que o Marquinhos, junto com o Miranda, seria uma zaga ideal para a seleção brasileira. É, eu acho que o único... Acho que essa é uma coisa que ficou bem nítida, assim, que eu acho que foi negativo só. Foi a compactação do time como um todo quando perdi a bola. Teve um, acho que um lance lá que o Daniel Alves, ele subiu total pra atacar, acho que como todo time no Brasil. Só que aí no contra-ataque, quem voltou pra marcar foi o Willian. O Willian, ele virou meio que o lateral, o Daniel Alves ficou. Então, assim, ficou, acho que umas duas vezes a situação ocorreu, tipo, o Willian voltando com o Daniel Alves muito atrasado. Então, acho que falta um pouco dessa compactação, talvez pelo entrosamento, mas eu acho que é um ponto negativo que ficou mais visível. Acho que de resto o Brasil até que foi bem. É, e o Daniel Alves, uma dúvida que eu tenho. O Daniel Alves parece que não tem um grande poder de marcação, mas tem um forte poder de ataque. Será que seria melhor colocar o Danilo, que ajuda nessa marcação, ou deixar mesmo o Daniel Alves? Danilo ontem tava no banco, né? Danilo tava no banco ontem. É uma boa pergunta, Fred, pra vocês. Na minha opinião, o Danilo é melhor, mas o Daniel Alves é mais cascudo, assim, digamos, em seleção brasileira, né, Luciano? Tem mais experiência. Eu acho que depende do adversário também. É, se a gente for parar pra pensar, o Peru não é um time muito forte. Então o Brasil, ele pode arriscar um pouco mais nessa questão do ataque. Mas se a gente for pensar num jogo mais, como a gente pode dizer, mais cascudo, sei lá, um Uruguai nessas eliminatórias, que tá indo muito bem, o Chile... Talvez não seria o ideal, assim, na minha opinião, eu acho que o Danilo seria o ideal. Até porque a gente percebe que o Daniel Alves, ele corre muito pro ataque, só que ele não volta. Foi que nem você falou, que o Willian, ele teve que voltar pra fazer a cobertura. Então, eu acho que depende muito de jogo pra jogo. E é engraçado também que o Daniel Alves, ele sempre vai pra seleção brasileira com uma segunda opção. A gente já discutiu isso um pouco em alguns programas anteriores, que o Daniel Alves, ele sempre chega porque alguém se machucou, ou alguém não pôde ir, tá suspenso. Porque foi assim na Copa do Brasil. Na Copa América. Era o Danilo e o Fabinho, né? Que é do Mônaco. Aí o Danilo se machucou. E aí foi o Daniel Alves no lugar dele. O Daniel Alves foi titular e o Fabinho nem entrou. Aí agora, uns jogos atrás também, a mesma coisa. E agora ele tá se firmando. E o Danilo na lateral direita, no banco de reservas. Eu sinceramente, acho que se o Brasil quer renovar, né? Se o Brasil tá com essa filosofia de renovação, que não acontece na prática, porque se fosse assim não seria o Dunga o técnico, o tem que dar uma, né, dar uma oportunidade pros outros. E o Danilo também tá sendo titular no Real Madrid, é um bom time. Pra você, Marquinhos, Danilo ou Daniel Alves? É, como o Luciano falou, dependendo do jogo, você não pode, por exemplo, colocar o Daniel Alves contra a Argentina e ele subir e deixar uma avenida pro Messi, por exemplo. Só que contra o Peru é mais... você pode se dar o luxo, sim, de atacar com os laterais e deixar um espaço, porque eles não têm condição muito o que fazer no ataque, o Peru, realmente. Só tinha o Guerreiro e não levava muito perigo. Mas ligação direta, né, que o Peru fazia. O Tampelini, você acha que o Edilson do Corinthians seria a melhor opção para a lateral direita? Fagner. Essa pergunta foi séria? Foi bem séria para você. Olha, eu acho que para o torcedor do Corinthians seria uma boa opção, né, porque... Aí o Edilson já não joga o próximo jogo, já é convocado, pro Corinthians é bom. Lembrando que o Brasil só vai voltar a jogar no dia 24 de março, pelas eliminatórias, contra o Uruguai na Arena Pernambuco. Então aí, um bom tempo, 4 meses, né? Isso, 4 meses, sem a torcida ver a seleção brasileira em campo, mas tomara que continue assim, né? Porque do jeito que tava antes, não tava difícil. E não sei se vocês concordam comigo, até foi bom ontem pra aquela Neymar dependência, né? Porque não foi só o Neymar que chamou atenção. O que vocês acham? Aliás, o Neymar, ele nem chamou atenção, eu acho. Acho essa foi a questão. O Willian foi o destaque do primeiro tempo e o Douglas Costa no segundo. O Neymar tava muito bem marcado, não conseguiu fazer muito. É uma questão que faz a gente pensar, né? Douglas Costa no lugar do Lucas Lima, no lugar até mesmo de grandes jogadores, né, que já passaram, mas é um jogador que poucos apostavam, na verdade, mas que tá se dando muito bem na seleção, né, é um jogador que... E no Bayern, né? E no Bayern também, né, mas jogar no Bayern é fácil, né? Lewandowski. Ah, mas eu acho que isso também tem dedo um pouco do Guardiola. Eu acho que o Guardiola, não só na questão tática lá no Bayern, ele conseguiu fazer o psicológico do Douglas Costa. Ele conseguiu substituir. Ele é o titular e o lugar dele é o Ribéry Não é qualquer um que faz isso, né? E o Douglas Costa, antes, ele jogava bem, mas no Bayern ele ia fazer uma atuação muito boa nesse campeonato alemão. Então, e com essa questão da Neymar dependência, eu acho que também porque o técnico, o Gareca, né, os palmeirenses lembram bastante dele. Bela fase. O Gareca deve ter pensado assim, meu, Neymar é um cara que pode fazer muito gol. Então, meu, marca ele aí e vamos ver o que vai acontecer. O Dunga, méritos pro Dunga, deve ter falado alguma coisa, ó, coloca as bolas um pouco mais nas pontas. Foi o que aconteceu, o gol do Douglas Costa ficou visível isso, né? O Neymar ontem não teve participação direta em nenhum dos três gols. O Douglas Costa deu duas assistências e fez um gol, o primeiro gol foi a assistência do Willian, e o outro gol... Foi chute do Douglas Costa. O segundo gol do Renato Augusto, ele tocou, gol do Renato, né? Augusto, do Willian e do Felipe Luiz e do Douglas Costa, sem participação direta do Neymar em nenhum dos três. E acho que a gente também não tá acostumado do Neymar. Eu acho que ele nem jogou mal ontem. É que foi... Ele é muito craque, né? Foi então, ele jogando regularmente pra gente, o Neymar tava sumido. E tem aquela história dele chamar a atenção do adversário. Tipo, ele. Às vezes a importância dele nem seja na bola. Tipo, se for três em cima dele, sobra dois jogadores, vamos dizer assim. Jogadores como o Willian e Douglas Costa, né? E agora vamos falar só dar alguns destaques à seleção peruana. O Guerreiro, que tá há 3 meses sem marcar um gol. O último gol, assim, no Brasil, né, em solo brasileiro, porque pela seleção peruana ele já marcou algum tempo atrás. Contra o Chile, eu acho. Só que, não, mas faz um tempinho também. Mas, assim, em solo brasileiro, né, porque ontem o jogo foi na Bahia, 3 meses sem marcar. O último gol foi contra o São Paulo, se eu não me engano, na primeira rodada do retorno do Brasileirão. E ontem ele teve algumas chances e não aproveitou. O Guerreiro, será que tá deixando de ser aquele velho Guerreiro que todo mundo tá acostumado? A verdade é que o Guerreiro, teoricamente, se você pegar a carreira dele, ele nunca foi um goleador. Você vai falar que ele era artilheiro e tal. Eu acho que ele jogou bem o jogo de ontem, mas é como você falou, ele não fez gol. Ele teve, acho que, uma chance clara, que foi bateu no pé do Daniel Alves, não sei, e sobrou no pé dele. Mas pra mim foi mais mérito do Alisson do que ele, mas eu acho que ele, apesar de não estar fazendo gol, ele jogou bem ontem. Ontem ele fez uma ótima partida, eu acho. Só que aquela história, né? Um atacante como ele, no peso dele, acho que é o único que está entre os primeiros da FIFA que joga aqui no Brasil. Ficar 3 dias sem marcar com alguns zagueiros que nós temos jogando aqui, acho que é complicado também, né? Eu fico imaginando também o torcedor flamenguista, né? Fizeram até uma musiquinha, né? Que tinha acabado o caô, porque o Guerreiro tinha chegado. Mas ele tá fazendo uma atuação muito ruim no Flamengo, não sei se é porque também o plantel do Flamengo a gente não pode elogiar também, às vezes o meio campo do Flamengo não ajuda, mas eu acho que ele tá devendo muito, Guerreiro. Acho que alguém está arrependido por ter transferido de time. Teve até brincadeira, né? A Honda vestiu a camisa do Flamengo, perdeu a luta, o Flamengo vestiu a camisa do Flamengo, não... Flamengo vestiu Guerreiro. A camisa do Flamengo. Guerreiro vestiu a camisa do Flamengo, para de fazer gol, então essa camisa tá dando zico ultimamente, hein? Bom, nossa... Eu ia fazer um trocadilho agora, mas... Deixa quieto. Não, deixa quieto. Bom, vamos falar de outros jogos das eliminatórias. Como o Gui disse, a Argentina conseguiu sua primeira vitória e foi fora de casa contra a Colômbia. Ganhou de 1 a 0. Gol do Bilha, né? Foi, né? O lateral esquerdo Bilha. Vocês viram o gol, né? Sim. Que legal, né? O zagueiro da Colômbia não furou a bola, não. Tá, relaxa. Ele me lembrou o Lucão, por exemplo. Eu acho que... Não, eu acho que um pouquinho melhor. Ah, bom... E a primeira vitória da Argentina, que agora está em sexto colocada, né? Com 5 pontos para você, Luciano. Vou fazer a pergunta pro Fred. Fred está um pouco calado hoje, Fred. Você pode falar mais, tá, cara? Não sinta-se oprimido. Deixa. Bom, a Argentina, que ontem conseguiu a primeira vitória, para você, pode ser o jogo que reacendeu o time argentino? Ah, sem dúvida. Eu acho que... Para a Argentina, esses dois jogos foram um bom teste, né? Para ver como funcionaria sem Messi, sem Agüero. E é uma prova que ainda há chances, né? Conseguir um empate e uma vitória. Agora, com Messi e Agüero voltando para os próximos jogos que acontecem só no ano que vem, acho que a Argentina vai ganhar vai ter um impulso aí para esse resto de eliminatória. Ah, eu acho que vai ser outra história quando o Agüero e o Messi voltar. Inclusive o Tevez está machucado também. Três estão machucados, né? Então, o Tevez entrar no lugar do Agüero se machucou também. É. E aí você, isso. Rapidinho, Luciano, aí você vê o poderio ofensivo da Argentina, não, né? É um absurdo. Porque assim, e tem um Tevez, Di Maria ainda também. Messi e o Agüero machucados. Aí você, nossa, acabou o time. Aí quem entra? Lavezzi, Higuaín e o Di Maria. Beleza. Agora você pode continuar seu raciocínio. Não, embora o Higuaín não seja aquele cara que inspira tanta confiança pro torcedor argentino, mas, assim, eu acho que a volta desses dois principais, do Agüero e do Messi, vai ser um divisor de águas nas eliminatórias, principalmente pra Argentina. E pros outros, né, vai ser um grande problema, na minha opinião. É, a Argentina, entre aspas, tá jogando improvisado, embora, como você falou, o poderio ofensivo da Argentina é um absurdo, mas ano que vem vai ser outra história. Eu acho que a Argentina se classifica fácil para a Copa do Mundo. Bom, falando em classificação, obrigado pelo gancho, vamos falar da tabela das eliminatórias na América do Sul. O Equador é o líder, 100% de aproveitamento, 12 pontos, está isolado na primeira colocação. Seguido do Uruguai, que ontem ganhou do Chile por 3-0. O Chile que ganhou do Brasil, mas agora está tendo uma pequena crise, boatos que o São Paulo pode deixar o cargo. Vamos ver o que acontece nos próximos dias ou próximos meses, né? A gente não sabe ainda porque tem muito tempo para o próximo jogo das eliminatórias. Em terceiro, o Brasil, com 7 pontos, seguido pelo Paraguai, que também tem 7, e o Chile também com 7 na quinta posição. Se terminasse assim, os 4 primeiros classificados e o Chile iria para a repescagem. A Argentina na sexta colocação com 5 pontos, a Colômbia que está surpreendendo com essa campanha bem ruim, né? 4 pontos em sétimo colocado, à frente apenas da Bolívia com 3, do Peru também com 3 e a Venezuela, a lanterna, com nenhum ponto ganho até agora. Bom, falamos bastante de eliminatórias, né? Vamos voltar para a nossa rotina, para o que o nosso ouvinte está acostumado a rolar nesse programa. Flavião, solta o hino do primeiro grande que falaremos hoje, do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. Palmeiras que joga hoje à noite, 9 horas, né? 9 horas, isso aí. 9 horas. Na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Para você, Luciano, quais são as expectativas do jogo para o Verdão e também para o Furacão? Bom, se a gente for pegar as expectativas para o palmeirense, é que, lógico, o Palmeiras ganhe para conseguir chegar um pouco perto do G4, mas é aquele negócio também, se o Palmeiras perde, o palmeirense já começa a pensar que não dá mais e a Copa do Brasil é a única saída. Além disso, o Furacão, embora não venha com uma campanha muito boa, tá no meio de tabela, não vai cair, também não vai para o G4, é um time que costuma complicar na Arena da Baixada e, na minha opinião, eu acho que vai ser um jogo muito truncado. Bom, já que vamos fazer a prévia desse jogo que acontece hoje à noite, vamos à provável escalação das duas equipes. Cadê aqui? Atlético Paranaense vai com o goleiro Everton, o lateral Eduardo, na zaga Cadu e Wellington, ou Kleberson, que também está voltando agora de lesão. E na lateral esquerda, Roberto. Os volantes Otávio, Barrientos, ó, gostou do meu sotaque? E o Sid Clay. Que nome bonito, hein, Gui? Sid Clay. Aí a linha de três atacantes, Marcos Guilherme, Nicão e o Walter. É um time ali, eu acho que esses três caras ofensivos aí na linha de frente, é bem habilidoso o time do Atlético. É, principalmente o Marcos Guilherme, que vem fazendo uma ótima campanha no Brasil Sub-20, se eu não me engano. Isso mesmo. E o Walter, que é sempre perigoso, apesar Walter de é gordinho. Mano, Valtinho, né, velho? Walter é o Walter. Cara, não dá, velho. Seleção, certeza. Acho que vai no lugar do Ricardo Oliveira na próxima convocação. Bom, Palmeiras, que também já está brevemente escalado, né? Cadê aqui? Deixa eu achar o Palmeiras. Achei. Fernando Praz no gol. Lucas, Jackson. Vitor Hugo e Zé Roberto. Aí, ó. Preparem o coração agora. Amaral. e o Matheus Salles. Aí tudo bem, a torcida já se acalma um pouco. Robinho, Dudu, Rafael Marques e ele, Cristaldo. Essa é a provável escalação da equipe do Palmeiras. Lembrando que tem o Cleiton Xavier machucado, o Gabriel também machucado, o grande goleiro Jailson também machucado. O Arouca que tá voltando. O Arouca tá voltando agora. E o Lucas Barrios tá voltando da seleção paraguaia, não deve ter disposição, né? Já jogou ontem e jogar hoje ia ser muito complicado para ele. Fala, Fred. E só um detalhe pro palmeirense que sentiu seu coração quando ouviu o nome Amaral. O Thiago Santos vai ficar no banco porque o Palmeiras já busca uma formação visando a Copa do Brasil. Já que o Thiago Santos não pode jogar, já coloca o Amaral para fazer esse teste. É uma boa, né? Já a final da Copa do Brasil já é agora dia 25, na próxima quarta, né? Exatamente. Vai ter jogo no fim de semana e aí já faz mais um teste para ver se o de hoje funcionará. E aí já a final contra o Santos, na minha opinião, é a melhor coisa a se fazer. O que você acha, Luciano? Eu acho que é interessante, mas se a gente for pensar também, o Marcelo Oliveira ele não está inovando na questão da tática, né? Mesma formação quase, Amaral e Matheus Salles. A única diferença é que o Matheus Salles eu acho que ainda não jogou com o Amaral, ou se jogou, jogou pouco no jogo contra o Fluminense. Mas, assim, se a gente for analisar, eu acho que já está um jogo, o jogo do Palmeiras já está muito batido. A gente percebe que o Palmeiras não consegue fazer triangulação, certo? O Palmeiras só tem o repertório de fazer ligação direta e cruzamento na área. Ainda mais com Rafael Marques na frente, eu acho que eles vão apostar muito nisso. E assim, o Amaral não é nenhum especialista sem jogando, né? Então, eu acho que nenhum especialista sem jogando. Então eu acho que o Palmeiras acho que não vai mudar muito não, viu, Luciano? Acho que não só a tática, acho que o estilo de jogo também não tô vendo muita diferença nessa escalação. Mas é que nem o Fred falou, tá poupando, assim, eu não sei se contra o Santos ele já tem uma ideia nova, aí a gente não pode saber. Mas pra esse jogo contra o Atlético Paranaense, eu não vejo com muito otimismo não a tática do Palmeiras. E Marquinhos, eu pergunto pra você, a gente já tá chamando o Marcos de Marquinhos, isso aí, apelidos aqui. Marquinhos, pra você, puxando já esse assunto da escalação do Palmeiras estar manjada, essa tática que o Marcelo Oliveira não muda, será que é porque a equipe já meio que se acostumou a jogar assim com Oswaldo de Oliveira? Pra você, valeria a pena mudar bem agora que tá no fim do campeonato? Dos campeonatos, né? Eu acho que o Marcelo Oliveira ele tem que mudar porque as peças que ele começou a implementar esse esquema já não estão jogando mais. O Gabriel, o Arouca, tem muitas peças machucadas. E as peças que ele tem à disposição seriam boas para outro esquema tático. Esse é um dos problemas que o Marcelo Oliveira vem sendo contestado, porque mesmo não tendo quem jogar nas posições, ele não muda o esquema tático do Palmeiras e continua aquele esquema de chutão para frente, cruzamento na área e sem tentar jogar pelo meio. E que dá para perceber também que, não sei, às vezes a gente também... a gente critica, a gente faz muitas análises, mas assim, eu acho que esse sistema que o Palmeiras usa, que vem utilizando desde o Paulista, é um sistema que funciona quando você tem volantes bons. Se você não tem volantes bons, isso aí não funciona. E parece que o Marcelo Oliveira não percebeu ainda que ele não tem o Gabriel e não tem o Arouca. Então, perde muita criatividade no meio do campo. Talvez, não sei se seria o ideal mudar todo o sistema tático, mas, por exemplo, se a gente for lembrar, em 2012, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, foi uma alteração do Felipão na questão do volante com o meia, que deu uma respirada no time. E colocou o Henrique, né, que Exatamente. Era zagueiro, como volante, ou seja, foi uma estratégia completamente diferente que fez um time campeão. E aí o Felipão gostou tanto do Henrique que levou ele para a Copa do Mundo e a gente sabe no que deu. Bom, até esqueci o que eu ia falar porque eu lembrei dessa convocação do Henrique. Lembrei. Hoje uma coisa interessante, assim, interessante mais para curiosa, que aconteceu foi que o Alexandre Pato deu a declaração que vai torcer para o Palmeiras para essa final da Copa do Brasil e, digamos... Não rasgou elogios, mas falou muito bem do Paulo Nobre, que era por isso que ele ia torcer por Palmeiras, e também tem essa rivalidade do Santos com o São Paulo, né? Que o Santos eliminou São Paulo. Será que pode pintar um pato no porco? Gostaram da minha analogia? Assim, Você quer falar? Pode falar. Bom, a Crefisa, né, que é a patrocinadora master do Palmeiras, ela, embora tenha tido um certo conflito, né, com a questão da camisa que eles queriam fazer, mas a Crefisa, ela, inclusive, ela paga o Barrios, ela comprou e paga o salário, o Palmeiras não deve para a Crefisa e não deverá para a Crefisa, mas a Crefisa disse que se o Palmeiras fosse para a Libertadores, eles queriam contratar um jogador de peso. E como todo mundo sabe, o São Paulo não tem dinheiro para manter o Pato, provavelmente não, ele vai sair, ele falou. E na minha opinião, eu também não vejo mais clima para o Pato no Corinthians. Então talvez a gente pode até pensar, não sei se ele vai para o Palmeiras, mas se ele rasgou elogios para o Nobre, eu acredito que tenha tido no mínimo uma conversa entre o Alexandre Matos, o pessoal da Crefisa. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Mas eu particularmente falando, acho improvável isso acontecer. Porque, né, a gente sabe como o Pato não tem clima na cidade de São Paulo, né? Porque já jogou no Corinthians, deu um rolo, veio pro São Paulo. O São Paulo, a torcida gosta dele, boa parte gosta dele, só que não vai ficar. E aí tem aquela história de ele não ter vontade. Enfim, mas seria uma boa, não seria? E o Palmeiras não ia pagar, né? É o nome de peso, é como o Luciano falou, nome de peso. Agora, eu também acho que não seria uma boa, não. Eu acho que o que falta o Palmeiras mesmo, na minha opinião, ainda mais chegando na Libertadores, vai precisar urgentemente de um zagueiro e de um, acho que um armador até. Por mais que tenha, acho que volantes bons como o Gabriel Arouca, acho que ainda falta aquele armador. Acho que o Robinho não, por mais que ele seja um bom jogador, acho que não é a função dele. Nesse time, quem faltaria, querendo ou não, gostando ou não, seria o Valdívia. Eu acho que não, pode ser uma boa. Não, mas o Pirlo vai pro Palmeiras, estão falando. Vai, aí. Vai. É o Pirlo também, vai. É, mas e se a gente pensar num Cleiton Xavier recuperado? Ele não seria um bom armador no Palmeiras? Poderia ser. Mas é muita suposição, né? Tomara. Quem sabe? Renato Augusto demorou pra vingar. Quem sabe o Cleiton Xavier? Bom, vamos descobrir hoje à noite no jogo Atlético Paranaense Palmeiras. Já já. Ah, rapidinho. Pra vocês, quanto vai ser o jogo, Gui? 1-1. 2-1 Palmeiras. 2-1 Atlético. 2-1 Palmeiras. Eu acho que vai ser 2-2 esse jogo. Promessa de muitos gols, na minha opinião. Bom, vamos mudar. Agora sim, vamos mudar de time. Flavião, solta o hino do Corinthians. Salve o Corinthians. Corinthians que já faz tempo a gente tá falando nisso, mas pode ser campeão na próxima rodada, virtual, hein, pessoal? Campeão. O virtual campeão, hein? O Atlético não chega, mas enfim, todo mundo já tá careca de saber disso. Principalmente o Flavião tá perdendo seus cabelos aqui. Mentira, Flavião. Flavião tá cabeludo ainda, hein, mano? Tá quantos anos, Flavião? 40? 37, ó. Tá chamando ele de velho, cara. tá na idade boa, né? Pô, o cara vai, ó. O Flavião vai ficar aqui até, meu, 60 anos já. Na saúde, assim, já ficar já com o programa ao vivo. Vai ter um busto dele aqui no estúdio. Ele fez um sinal aqui que a gente não pode não falar. Não pode dizer. É um gesto que muitos jogadores de futebol fazem também, mas... Mas, bom, vamos falar do Corinthians. Corinthians que amanhã joga contra o Vasco da Gama em São Januário. E pode até perder, dependendo do jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro. Corinthians pode ser campeão mesmo se perder. Amanhã a gente vai falar muito mais esse esquenta, assim como a gente fez com o Palmeiras hoje, mas a gente vai dar uma breve repaginada do que vai ser esse jogo. E uma coisa que surgiu também é que o Renato Augusto, o Gil e o Elias, por terem jogado ontem com a seleção brasileira, podem não jogar, podem ficar no banco ou vão para o sacrifício. Aí acho que depende mais do jogador, né, Gui? Também acho que depende do jogador. Acho que se eles falarem que dá pra jogar pelo menos num tempo, né? Ou entrar num tempo, não sei, depende de como estiver o jogo, pode ser uma boa. Mas aí acho que o Tite é bom nisso, de conversa com o jogador pra saber a confiança dele e tal. É a minha opinião, eu acho que o Renato Augusto e o Elias não sei. Eu acho que o Renato Augusto não joga. Acho que o Elias também não, talvez o Gil, não sei. Eu acho que o Gil é o único que vai pro sacrifício. Também acho. Também o Gil, acho. E como o Cássio não jogou, eu acho que o não tem dúvida. Vai pro jogo, o Cássio vai pro jogo. Mas acho que a grande questão desse jogo acho que é fora de campo, né? Porque estão falando que a polícia vai ser que nem como se fosse um clássico, talvez tão um pouco maior. Ia ter uma capacidade, aumentar na capacidade, ainda assim não tá 100% o estádio. Os corintianos estão falando que não vão dar volta olímpica porque não querem dar confusão, sabem que vai dar um clima tenso. Então acho que o problema maior vai ser no pré e no pós-jogo. Acho que dentro do jogo, assim, acho que tem tudo pra ser bom, até porque é um outro Vasco e o mesmo Corinthians, né? Então, quando foi em Itaquera foi 3-0. Acho que não vai ser tão fácil assim. Eu acho que o Corinthians não precisa colocar nenhum dos três. Provavelmente vai o Bruno Henrique e o Rodriguinho, eles vão substituir o Renato Augusto e o Elias. Parece que o Rodriguinho saiu machucado do treino, alguma coisa assim. O Rodriguinho ontem ele tava com amidalite, só que ele parece que ele melhorou hoje e o Tite já tinha colocado ele no coletivo. Só que caso não vá ele também, tem outras peças, eu acho que não precisaria colocar o Elias no sacrifício, e muito menos o Renato Augusto, que tem um histórico de lesão muito grande. E o Edu Dracena, a última vez que ele jogou no time do Corinthians, ele foi bem. Pode substituir o Gil, contando que o ataque do Vasco não seja um ataque tão poderoso assim. E seria Gil seria Felipe e Dracena, não é uma zaga ruim também. Não. E vale lembrar também que, assim, pro Vasco é um jogo de vida ou morte, né? É um jogo que pode até tirar o Vasco da zona, ou ficar muito perto de sair. Então, assim. Ou muito perto de ser rebaixado. É porque tem um confronto direto também, né? Então, tipo, é impossível se os times da frente do Vasco não andarem. Talvez uns fiquem pra trás, mas os outros vão disparar. Então, mas essa questão. É um jogo primordial pro Vasco. Assim, o Corinthians não pode entrar também achando que vai ser fácil o jogo, porque não vai. Jogar em São Januário é complicado. E agora, ainda mais, com mais torcida, eles conseguiram aumentar a capacidade. Então, mas assim, eu acho que o Corinthians vai... O Tite é muito inteligente, eu acho que ele vai conseguir... se adaptar no estilo de jogo do Vasco, mas tá me soando empate esse jogo, tipo 1-1, 2-2, assim. Bom, amanhã vamos falar com muito mais detalhes sobre esse jogo e também, só pra não deixar batido aqui, pra informar sempre, né, nosso querido ouvinte, o jornal português, A Bola, falou que o Benfica prepara uma oferta pra levar o Malcom em janeiro. 50 milhões de reais. E aí, será que... Eu não vou falar será que vale a pena, né? Porque é óbvio que vale a pena, né? Mesmo se é um jogador importante, o Corinthians lucraria muito nessa negociação, né, Fred? Sem dúvida alguma, né? E compensaria essa compra do Alexandre Pato. É um valor ainda mais alto. 50 milhões, sendo que o Pato foi comprado por 40, já é um lucro de 10 milhões, mais a venda do Alexandre Pato, provavelmente, né, que a gente comenta aqui que como ele não vai ficar no São Paulo, é bem provável que o Corinthians venda por ele não ter clima, ou seja, o Corinthians vai fazer um bom caixa aí, pode até vir um nome de peso, né. Lembrando que o Corinthians detém 30% dos direitos econômicos do Malcom, para variar o Corinthians fazendo... Boas fatias, né, dos Boas seus fatias. Jogadores? Realmente é complicado, assim, viu? 30 milhões, quanto que é 30%, velho? É menos de 25 milhões. Tem essa, né? Bem menos. Calma, deixa eu ver. É bem menos 50 de... milhões, a metade 25. É 25. Deve ser uns 10 milhões. Uns 15, é? Por aí. A gente é jornalismo, não sabe fazer conta. Não, e até porque o Corinthians, ele tá, embora vai ser o campeão, o Corinthians tá passando por uma crise financeira, né? Então eles precisam de dinheiro. E pagar o estádio, tem tudo isso. Exatamente. Aí. Então eu acho que se vier essa proposta, o Corinthians vai vender. E também falando em negociação, ainda no time do Corinthians, o Ralf tá numa situação assim, digamos que não está fácil. Porque os advogados, os agentes dele, faltaram naquela audiência conciliatória que o Corinthians deve dinheiro para o Ralf, aí ia ter essa audiência para ver se perdoava essa dívida ou renegociava, né? Só que os advogados não foram e o Corinthians deve quase 3 milhões de reais para o Ralf e isso está travando a renovação, né? O jogador importante que o Corinthians pode perder... Quem sabe... Vocês acham que o Ralf renova ou não? Assim, ele balançou um pouco já antes, aí voltou a jogar, parece que deu uma aliviada, mas agora eu não sei, porque vai começar outro ano, e se surgir uma proposta da Europa, e ele vê que ele pode lucrar um pouco, até porque ele é um jogador que já está indo para o fim de carreira, daqui a alguns anos, então acho que ele pode acabar aceitando. Eu acho que a renovação pode acontecer, mas não vai ser tão fácil assim, não. Bom, vamos falar muito mais de Corinthians amanhã, já que o jogo decisivo, né, podemos dizer assim, é amanhã às 10 da noite. Vamos mudar... oi, fala. Resultado. Os resultados dos jogos. Ah, não, mas aí fala amanhã, né? Fala amanhã. Eu jogo amanhã. Sim, sim, tudo bem. Tranquilo. Tudo bem. Vamos mudar de time, vamos para o time do São Paulo. Então, Flavião, solta o hino do Tricolor. Salve o Tricolor Paulista. São Paulo que, boatos, está acertando com o novo técnico e ele não é brasileiro, hein? Ele é uruguaio, Diego Aguirre. Dizem que a cúpula do São Paulo está se reunindo muitas vezes com ele, está entrando em contato, falando muito com o Aguirre, e o empresário dele colocou um prazo de até no fim de semana ele espera uma proposta oficial do São Paulo. Lembrando que o Aguirre jogou no São Paulo em 1990, jogou numa geração muito boa do São Paulo. Ele era volante, se eu não me engano. Era, né? Era volante. E aí, ele quase foi pro São Paulo nos tempos atrás, depois ele sair do Inter, que foi na semifinal, né? Que o Inter perdeu pro Tigres. Até agora ele está sem clube, mas interessa para o time tricolor, que teve outras histórias, que queria o Cuca, só que o time chinês não ia liberar. O Altuori, que se demitiu lá no Japão antes das fases finais, aí já falaram, ih, vai pro São Paulo. Mas a notícia que temos agora é que o Aguirre pode acertar com o Tricolor. Pra você, Fred, é uma boa pro São Paulo? Olha, o Aguirre é um nome bem forte. Se mostrou fazendo um bom trabalho no Inter. Sempre fez um ótimo trabalho quando treinava o Peñarol. É um nome muito forte para São Paulo. Agora, não dá para saber se é o nome ideal. Porque o São Paulo falou que procurava um técnico, com um esquema diferente do Osório. Um esquema que não fosse essa coisa do rodízio, de um futebol sul-americano em si. Então acho que não é o nome ideal para São Paulo se ele procura essas características. E vamos colocar aqui que o empresário do Aguirre, o Juan Figuer, ele disse que todas as condições financeiras, contratuais, estão praticamente fechadas com o time da Ásia. Mas, com esse interesse do São Paulo, ele estipulou esse prazo que até o fim de semana. Se o São Paulo não... se mostrar interessado, aí o Aguirre já vai para esse time da Ásia que ainda não o nome não foi divulgado. Mas é o que parece, que se o São Paulo fizer uma proposta boa, não que ultrapasse esse time asiático, porque a gente sabe, né, o futebol brasileiro não tem condições de equiparar-se com esses times. Mas se o São Paulo fizer uma proposta que agrade, que o técnico é um time bem melhor do que alguns times aí do mundo, provável que o Aguirre venha. Para você, Luciano, como é essa situação? Será que o Aguirre vai para a Ásia mesmo? Será que ele vem para São Paulo? São Paulo podia buscar um novo técnico? Qual a sua opinião? Então, pegando um pouco do gancho que o Fred falou, na minha opinião, se o Aguirre for para São Paulo, ele vai ter que repensar o modo como ele gosta de fazer os jogadores jogarem. Porque se a gente for pegar a zaga do São Paulo... É uma coisa dolorosa de se ver. Se a gente vê o Lianco, Edson Silva, tem o Luiz Eduardo... Lucão. Rodrigo Caio. Você disse zaga. E outra coisa, o Diego Aguirre, ele gosta de jogar nesse jogo de marcação sob pressão, de fazer pressão para o adversário, esse jogo mais pegado. Eu não consigo imaginar o São Paulo com esses jogadores fazendo o estilo de jogo do Aguirre. Mas também, se a gente for pensar... O Aguirre, ele é um técnico que ele deve ter o quê? Uns 40 e poucos anos, 50, enfim. 40 e pouco, 50 ele não tem. Ele ainda não tá, ele tá no meio da carreira dele. Eu acho que é muito arriscado um técnico ir já para a Ásia, porque normalmente a gente pega esses técnicos, são medalhões que vão para a Ásia fazer o final de carreira e pronto. Eu acho que é, assim, queimar cartucho, você já ir para a Ásia, você não tem visibilidade quase. É, ninguém fica falando do Paulo Autuori. Depois que ele saiu do São Paulo, ninguém mais fala dele. É, o Felipão também. O Felipão falaram depois que ele perdeu. Próprio Oswaldo de Oliveira tava no Japão, ninguém lembrava. Palmeiras foi relembrar esse ano e agora ele tá. Ele voltou à tona. Eu acho que é loucura o Aguirre querer ir pra Ásia agora, só se for uma proposta muito boa, ele já quiser fazer a vida dele, já quiser fazer a vida da família. Mas. E eu também acho que, pro momento do São Paulo, pros jogadores que São Paulo tem e que a gente não sabe se vão permanecer, quem vai vir. Então eu acho que o Aguirre não seria o ideal. Na minha opinião, deveria ser um técnico brasileiro que arrume a casinha, um cara que já trabalhou no São Paulo. Essa é a minha opinião. Muricy Ramalho? O Autuori? É que o Autuori também, a última passagem do Autuori no São Paulo foi pífia, né? São Paulo quase foi rebaixado. É que com aquele time também, né? É. Mas eu acho que esse time é pior do que aquele. Então, eu acho que... Será? Eu acho. Eu concordo com o Luciano que não seria uma boa pro Aguirre ir pra Ásia, só que tem o seguinte, né? Ele arriscaria ficar aqui no Brasil, que se demite o técnico a cada duas rodadas. É, esse que é o problema. Ele fez fizeram um contrato com o Doriva, querendo ou não, acho que foi o Adar que fez, mas assim, fizeram um contrato de um ano e meio, ele ficou 7 jogos. Então, tipo, é uma coisa que chega a ser impensável, né? Você contrata o cara por um ano e meio, uma temporada e meio, vamos dizer assim, e você demite o cara com, nem 10 jogos. Então, será que tipo, o Aguirre arriscaria ter que mudar o estilo dele, com um time que já não tá bem há um bom tempo, que é um time que não demonstra raça, que nem você falou bem, Luciano. Ele vai abrir mão do dinheiro bom, a gente sabe que aqui no Brasil tem problema de salário atrasado. Então, tem toda essa questão. Talvez surgir um time do Brasil com uma proposta até melhor assim, ele pode pensar, mas acho que pro São Paulo é uma furada pra ele e pro próprio São Paulo. E também eu acho que, assim, essas especulações de técnico pro São Paulo, eu acho que é um reflexo da confusão que tá na diretoria de São Paulo, porque uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra. É, quando o Osório saiu, não lembro o nome do dirigente, falou que o Osório ele foi um erro porque ele não era da filosofia que o São Paulo queria. Daí colocaram o Doriva, que tem um jogo completamente diferente. Daí, o Doriva foi decisão do Aidar, mas agora que colocar um outro técnico estrangeiro. Então, a gente percebe que não tem uma ideia central na tem organização, né? Não tem organização. Não tem critério. Não tem critério nenhum a diretoria de São Paulo. E a tendência é que só piore e tá bem difícil mesmo a situação da diretoria de São Paulo. E isso reflete em campo, queira ou não, né? E agora mais jogadores vão sair. Pato vai sair, Luiz Fabiano vai sair, Rogério Ceni vai se aposentar. Então, São Paulo... O Ganso sai até. Tem que agir aí, tem que fazer alguma coisa para melhorar a situação, porque ano que vem, do jeito que tá, vai ser difícil. Lembrando que São Paulo joga amanhã contra o Atlético Mineiro, no Morumbi, às 10 da noite. A gente vai fazer também um bom esquenta amanhã para esse jogo, véspera de feriado. Aí você curte com a gente essa véspera de feriado, depois você vai viajar, depois você vai dar rolê, aí primeiro escuta a rádio, depois se você quiser. Bom, vamos já mudar de clube, vamos falar do último grande da capital não, né, de outra cidade, mas do quase estado de capital. São Paulo, quase na capital. Flavião, toca o hino do seu Santos. Santos, que também joga amanhã às 10 contra o Flamengo na Vila Belmiro. E Ricardo Oliveira, né, vai voltar, né, só que como o jogo é amanhã e ele ficou no banco de reservas, provavelmente vai ser o titular. Lucas Lima também. O Lucas Lima entrou no finalzinho, né, mas acho que joga. Ah, tá suspenso, né, Flavião? Então não vai jogar não, vai ser o Marquinhos Gabriel e ali o Giovânio também. Falando em Marquinhos Gabriel... O Al-Nassr, né? Sem piadas, tá, Gui? A última piada que você... Eu com piada. Que você falou no último programa que você esteve aqui. Até hoje eu não ouvi a piada. Tá. Então, beleza. Vamos fingir que a gente não sabe. O Al-Nassr é o time que é dono, né? Digamos assim, do Marquinhos Gabriel. Falou que não quer renovar o empréstimo. E eles querem 15 milhões de reais para liberar o meia em definitivo. Pra você, Marquinhos, Será que o Santos paga 15 milhões pra ter o Marquinhos Gabriel? Ó, Marquinhos. Marquinhos Gabriel é uma realidade no Santos. Eu não sei se o Santos tem dinheiro pra isso, porque o começo do ano tava bem ruim a situação financeira do Santos. Mas seria um investimento válido pelo que ele tá jogando no Santos, não por antes, né? Só que o Al-Nassr vai complicar realmente, não vai renovar o empréstimo. Se o Santos quiser continuar com ele, vai ter que contratar. Só que o Santos tem o Giovani pra jogar no lugar dele, seria bom. Se não tiver o dinheiro, não seria uma grande perda. Eu acho loucura pagar isso pro Marquinhos Gabriel. Até porque, talvez, se a gente pensar, ele pode até estar fazendo uma boa temporada agora, mas Marquinhos Gabriel é sempre aquele cara que a gente vai olhar e vai falar assim, meu, vocês lembram dele no Palmeiras? Cara, não jogou nada. Assim, eu acho... E até porque o Santos não tem tanto dinheiro pra bancar o Marquinhos Gabriel. O Santos vem sofrendo muito com falta de renda em questão de patrocínio, em questão de bilheteria. Não é momento para o Santos apostar nesse nível. Até porque a base do Santos é muito boa. Eles conseguem... O Santos tem esse grande mérito de conseguir trazer bons jogadores para o elenco e firmar eles. E méritos para o Dorival Júnior também. O Dorival Júnior tem essa filosofia de fazer os jogadores da base jogarem titular e jogar bem. Como bem trouxe o Luciano aqui, tem essa coisa de jogar uma temporada bem... E na outra, e muito mal. Um exemplo disso é o Leandro, que no Palmeiras jogou muito bem na Série B, chegou até a Seleção Brasileira, e logo depois... Desapareceu, né? O Henrique chegou, o Hever chegou. Osvaldo chegou. Hever chegou, é complicado. Então fica complicado, né? E também, se o Santos gastasse 15 milhões de reais pelo Marquinhos Gabriel, mas... Muito provavelmente, com aquele peso todo desse valor, ele teria que ser titular. É que nem o Guerreiro no Flamengo. O Guerreiro não tá jogando bem, mas ele é titular. Por quê? Porque o Flamengo gastou pra ter o Guerreiro... O salário dele e a negociação com os empresários, né, não com o Corinthians, o Guerreiro tem que ser titular de qualquer jeito. Com o Marquinhos Gabriel não seria diferente. Imagina se a fase dele muda, imagina se o Giovani volta a jogar bem de novo... Imagina se ele contratado, ele já fica mais tranquilo, assim, sabe? Vai saber se ele dá uma acomodada. Exatamente. Quer dizer, às vezes ele quer mostrar serviço, ele consegue depois, naturalmente ou não, ele acaba se acomodando. É uma boa hipótese que não duvido nada que aconteça. Mas acho que o Santos devia tentar negociar isso aí, já diretoria experiente. É um jogador que, queira ou não, né, ele tá fazendo... Ele tem muita importância hoje no elenco do Santos, está fazendo um belo campeonato brasileiro, mas tem que manter essa regularidade para o Santos, se não tiver jeito mesmo, pagar essa bala que 15 milhões de reais dá para contratar bastante jogador, né? Então, cabe ao Santos, não cabe a nós cabe apenas comentar. Gostaram dessa frase, hein? Essa vai ser o slogan aqui da rádio. Bom, vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro em geral, porque hoje, além do jogo do Palmeiras, que já falamos aqui, Atlético Paranaense e Palmeiras, às 9 horas na Arena da Baixada. Que jogo tem hoje também? Nossa, jogaço, hein? Que jogaço. Mas é um jogo interessante porque é um confronto direto pela briga do rebaixamento Goiás e Coritiba no Serra Dourada, às 7h30 da noite. Goiás e Coritiba pra vocês. Jogo. É um jogo, né? Cá entre nós é um jogo muito legal de se ver. Cara, de 1-1. No Serra Dourada ainda. Né? No Serra Dourada. Esse jogo desesperado é bem legal. Quando não é o seu time que tá desesperado. Exatamente. Mas é bem legal de assistir porque normalmente fica bem competitivo, né? Vou ver a posição dos dois times aí. Acho que o Goiás tá em 18º e o... 17º e o Coritiba em 18º. Os dois com 34 pontos. É um jogo que... Promete muito. É por isso que eu falei que já tem um confronto direto. Se um dos dois ganhar, já sai da zona de rebaixamento e se distancia do Vasco. Por isso que acho que vai ter outro confronto direto que você vai falar depois. Aí. É o famoso jogo dos 6 pontos, né? Porque além de ganhar 3 pontos, se você ganhar, você tira 3 pontos do seu adversário que concorre a essa fuga pra não cair pra segunda divisão. Pra você, Gui, quanto vai ser esse jogo? Acho que vai ser 1-0 Goiás. 1-0 Goiás. Luciano? 1-1. Marquinhos? Baseado no jogo do Coritiba contra o Corinthians, 2-1 Coritiba. Mesmo fora de casa? Mesmo fora de casa. E pro Fred? 2x1 Coritiba também. Eu acho que esse jogo vai ser 1x1 também, não... Não sei, tomara que não, mas vai ser... Tem que jogar um 4x4. É, eu quero um 5x5 com 4 expulsos de cada lado. Assim, um, uns 2 gols de bicicleta. Exato, assim. Pra mim tem que ser assim. Outro jogo, só que agora às 9 da noite, Ponte Preta e Figueirense jogando no Moisés Lucarelli. Lembrando que a Ponte Preta ainda com chances de ir para o G4, tem 50 pontos. Nossa, deu uma falhada na minha voz. Tem 50 pontos e o Santos tem 54, o Santos que é o quarto colocado. Então... É um jogo para a Ponte ganhar e para o Figueirense também, porque o Figueirense está em 15º com 36 pontos e nessa rodada ainda pode figurar a zona de rebaixamento dependendo dos outros resultados. Então, também é outro jogo interessante. Para você, Gui? Bom, se o Carlos Alberto for atacante, o Figueirense não faz gol. Já começa aí, vamos lá. Mas enfim, eu acho que a Ponte Preta ganha sem dificuldade, 2x0, o Figueirense está jogando perdido. Hein? E para você, Marquinhos? Eu acho que vai ser um jogo pegado, só que a Ponte Preta vence, sim, 1x0. Luciano? Eu acho que vai ser um jogo difícil para a Ponte Preta, mas o Figueirense ganha 1x0, vai. Fora de casa, hein? O cara até encostou na cadeira aqui. Eu acho que vai ser 3x0 para a Ponte. Para você, Fred? 1x1. 1x1 esse jogo. Eu acho que vai ser mais interessante do que Goiás e Curitiba. Talvez mais gols, né? Porque a Ponte... Esse ataque da Ponte, ó... Tem Borges, tem gol, tem Borges, tem gol, é isso que eu falo. Bom, Avaí e Joinville. Clássico, hein? Clássico catarinense e clássico para o confronto direto, também outro confronto da zona de rebaixamento. O Joinville é o lanterna com 31 pontos e o Avaí é o 16º com 35. Lembrando que o jogo é na Ressacada. Eu já adianto aqui, ó, já adiantei, 2x1 Avaí. Pra você, Fred. 2x1, Avaí também. Marquinhos? 1x1. Luciano? 2x0, Avaí. E agora, Gui, pode falar, porque eu quis mudar a ordem aqui. 2x1, Avaí, Joinville já tá rebaixado já. Vixe. A gente tá na 35ª. Tem mais 3 rodadas. Se o Joinville perder, fica com 31 pontos. Aí seriam... 9 pontos a ser disputado. Não tem como, cara. Não tem como. A meta do Joinville é tentar rebaixar mais um rival junto. É porque assim, esse jogo é muito importante pro Joinville. Porque o Avaí é o primeiro da zona de rebaixamento, é o primeiro fora. Se o Avaí ganhar, vai a 38. E aí ainda tem o jogo do Figueirense, que tem 36. Pode ir a 39, Pode ir a 39. Então, o Joinville, se perder, não vai ser rebaixado matematicamente. Mas vai ficar muito difícil. Muito mesmo. Todo mundo embaixo vai ter que perder. Joinville, tchau, mentira. Se for pra ser rebaixado, rebaixam junto, Avaí, Figueirense, quem der. Mas hoje, além de ser clássico, tem essa magia, eu vou assistir esse jogo hoje. Já falei, mentira, eu vou ver outro jogo que eu não vou falar aqui pra... Não tem Premiere. Nossa, obrigado por fazer a propaganda aqui. Bom, vamos falar dos jogos de amanhã também, só pra deixar o nosso ouvinte informado. E amanhã a gente fala os nossos placares. Que mais que tem aqui? Grêmio e Fluminense. Ó, um jogão, hein? Grêmio em terceiro. Jogão não muito. Porque mais ou menos. De nome é jogão. 7h30 da noite na Arena Grêmio. Chapecoense Internacional. Vixe. Chapecoense Internacional. Vira assim um cabalés. Tenho lembranças desse jogo aqui que a torcida do Inter não vai gostar. E em Chapecó, o jogo é em 7h30 também. Às 10, São Paulo e Atlético Mineiro, Santos e Flamengo e Vasco e Corinthians. Bom, já falamos aqui de seleção brasileira, de eliminatórias, dos 4 grandes clubes de São Paulo. Vamos para um rápido comercial e já voltamos com notícias do basquete e do tênis. Então não saia daí. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buzz, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Estamos de volta! Nosso programa aqui já voltou. O que, que foi? Seu fone. Tá rindo aqui. Seu fone está... Ah, tá engraçado? Tá engraçado. Obrigado, foi com esse intuito. Ah. Saindo som? Bom, vamos falar agora de tênis. Vamos de tênis primeiro? Vamos... Tá na caixa, gente, tá? Agora voltou. Entendi. Vocês não estão manjando aqui, pô? Já tinha percebido faz tempo, mas tudo bem. Não, de tênis primeiro não, vamos de basquete. Primeiro, mais informações com o Luciano Lourenço. O que você ia falar do basquete, Luciano? As equipes brasileiras Franca e Mogi das Cruzes tentam se recuperar nesta quarta-feira na Liga Sul-Americana de Basquete. Hoje, a equipe de Franca joga com o San Martín de Corrientes, ó, da Argentina. E a equipe Corrientes. De... Corrientes. E a equipe de Mogi contra o Guaros de Lara, da Venezuela. O Franca jogou ontem contra o Guaros de Lara e perdeu por 95 a 79. Já a equipe da Grande São Paulo jogou com o San Martín de Corrientes, ó, e foi derrotada por 79 a 75. As equipes agora formam parte do grupo da semifinal, junto às equipes San Martín de Corrientes e os locais Guaros de Lara. A melhor equipe do grupo vai para a grande final contra o Uniceub de Brasília. Bom... acho que esse jogo promete, né? Jogo promete, né, cara? É, o Franca, ele precisa se recompor, né, dessa última derrota. É, vale lembrar que o Franca, ele tem uma expectativa muito boa, ele participou duas vezes da Liga Sul-Americana de Basquete. É, e o Franca agora que tem o Nezinho, que... É, tá jogando muito, cara. Foi aplaudido de pé na sua estreia e agora está jogando pelo Franca. Alguns dizem a capital do basquete. Eu acho que a capital do basquete é São José dos Campos. Alguém tá com ciúmes aqui. Eu acho que é uma equipe franca, pra falar a verdade. Nossa, duas piadas ao mesmo tempo. Céu. O Gui falou aqui e vocês não viram a do Flavião. Mas é bom até, né, Flavião? Mas só fazendo um adendo, não sei se vocês sabem, mas quando tinha Franca e São José na minha cidade, era porrada, cara. Juro pra você. E você fala assim, eu acho que você é de Franca, né? Não, eu sou de São José. Sabia. Graças a Deus. Bom, vamos agora mudar de esporte rapidinho, porque o nosso tempo tá acabando. Vamos falar do tênis. Marcos Veloso tem mais informações. Vai, Marquinhos. O atual número 1 do mundo, Novak Djokovic, foi derrotado por Roger Federer na última terça, perdendo sua invencibilidade que durava já 23 partidas. Federer venceu o Djokovic por 2-0, com parciais de 7-5 e 6-2, e garantiu de forma antecipada a vaga na semifinal do torneio ATP Finals. Vale lembrar que o Djokovic perdeu 6 vezes esse ano e 3 foram pro Federer, né? Então, quer dizer, o Federer é o grande carrasco do Djokovic. Acho que por mais que tenha feito essa temporada, eu acho que pesou um pouco a experiência do Federer, assim. E o Federer falou que ele não esperava que ia ganhar do Djokovic, né? Eram 4 tenistas, o Djokovic e o Federer estavam no grupo. E aí eu falei assim, minha meta era ganhar dos outros dois e ver o que dava contra o Djokovic. No outro grupo do torneio, o espanhol Rafael Nadal venceu o suíço Stanislas Wawrinka por 2-0, parcial de 6-3 e 6-2. E voltou a mostrar que está em boa fase agora no final do ano. Bom, muito obrigado pelas suas informações, Marcos Veloso. A gente teve que correr porque a gente estourou o nosso tempo já no primeiro bloco, mas pelo menos demos informações sobre o basquete e sobre o tênis. Bom, lembrando que o nosso programa passa sempre às 8h30 da noite, ali mais ou menos 8h30, né? Mas você escuta uma musiquinha até começar o nosso programa de segunda a sexta, não se esqueçam. Bom, infelizmente, vamos terminar... Eu tô falando muito bom, né? Mas... Bom mesmo. É bom, bom mesmo. É bom. Bom, vamos já terminar nosso programa. Agradeço a presença de Guilherme Souza. Muito obrigado, Gui. Boa noite pra você. Obrigado, Tepelini. Obrigado, Cauro Vinte, pela audiência. Obrigado, produção. Espero estar de volta logo, logo. Luciano Lourenço, muito boa noite pra você também. Boa noite, Tampelini, boa noite, ouvinte, boa noite, Flavião aí, que fez a produção maravilhosa, como sempre. Com muitas piadas. Com muitas piadas e até a próxima. Marcos Veloso, boa noite pra você. Boa noite, Tampelini, boa noite, Flavião, boa noite, ouvinte, até a próxima. E o Frederico Gutila, por último, mas não menos importante, boa noite pra você e muito obrigado. Boa noite, Tampelini, boa noite, ouvinte, agradeço a produção do Flávio Rangel e já deixo aqui que volto amanhã. Sempre agradecendo também aos nossos trabalhos técnicos e sonoplastia do Flávio Rangel e do Doni Paruti. Boa noite a todos, até amanhã e a gente se ouve.